São Paulo midnight, eu assessorado de mais dois chegados. Bartolomeu, Bartolomeu, partimos pra comemorar. Não lembro que numa boa boate, escabrosa noite, deu blackout na Paulista, breu no Trianon. Cadê o voo do museu? Sumiu, meu Deus do céu. Escuridão, escuridão. Três seres transparentes baixaram não sei de onde, imobilizando a gente, gritando: não somos gente! Brilhavam, não tinham dentes, traziam cortantes, tridentes, incandescentes nas frontes, três chifres. Falavam rapidamente, com gestos intermitentes, simultaneamente, sons estridentes incríveis. É samba midnight, eu chumbado com mais dois embriagados. Vários. É o Bartolomeu, Bartolomeu, quisemos levá-los pro mar, mas qual o quê? Tomamos checkmate, ui, Luiz Raio Leite. Tenebrosa noite, faltou light na Paulista, breu no Trianon. Cadê a consolação? Escureceu o museu. Meu Deus do céu. Onde está o chão? Um trio intrigante desceu do céu num instante. Chegou intimando a gente, berrando: não somos gente! Pra frente, letras fortes, indecentes, músicas bem excitantes, provocantes, umas punks. Cantarão de trás pra diante, uns legs, bregas de break, chiques, bastante beat, sambas em roda, chocantes, samba midnight. Eu assessorado de mais dois chegados, Bartolomeu, Bartolomeu, partimos pra comemorar. Não lembro.